Eu só quero saber o que você tá esperando. Com esse teu papo furado quase me enrolando. Consegue quase sempre que quer. Eu tento me livrar e não consigo e fico no seu pé. Tu é minha mulher. Não queria ser, sem querer desmerecer. Mas se o momento não é de briga, então estresse pra quê? Pra resolver. O quê? O que é que você vai querer? De quê? Agora é com você, sou eu as mamada. Confesso que me molho com a sua chegada. Eu sei. Mas também quero ser valorizada. Quem sabe ser amada, tratada como donzela. Sem ter que dividir você com a rata velha. Eu sou mais eu que ela. Eu também prefiro, te quero e te admiro. A você me refiro quando eu digo que eu tô carente. É só você que me entende. Acaba com meu drama, se deita na cama comigo. Contigo só se for eu mais ninguém. Não quero ser galinha no cardápio desse teu harém. Quem muito quer nada tem. Você tem sorte que eu não consigo me soltar da sua garra. Não quer dizer que você pode meter uma marra. Quando é que vai parar com a farra? Sim, dentro do possível ao meu alcance. Só quero ter a chance de te levar pro outro lugar e tá no lance. Também não é assim meter a mão e ir levando. Não. Primeiro quero saber quem você anda pegando. A sua confiança excessiva me joga pra baixo e mostra que ainda tô viva. Fica com a preta, branca, loura. Só me procura quando todas te dispensam e você vai à loucura. Cachorro sem dono. Eu confio no meu taco. É bom, mas não é isso, é que você sabe meu ponto fraco. Quando fala, quando me toca, quando liga, penso no seu corpo, dá um frio na barriga. Saudade dos abraços que você me dá. Deixa eu te abraçar. Não chega perto que eu não aguento falar. Você vai ter que me ouvir, que eu sei que na manhã seguinte você vai sumir. É sempre assim. E não vou não, tô a fim de te levar pra subir de patrão. Pra selar a reconciliação. Não sei não. Eu, você, 12 horas de prazer no motel, tipo luba de mel, só lazer. Você vai ter que me convencer, gastar saliva, eu vou ouvir na moral. Sem ser agressiva, porém, veja bem o que você vai falar. Se o papo não for reto, a gente vai se estressar. É sem estresse, nega. Eu sei que tu gosta quando eu passo meu cavanhaque nas suas costas. Se você quiser, a gente faz uma aposta. É só você deixar eu falar perto do ouvido. Aí eu duvido que você não entra no carro comigo. Tira a lingerie e me chama de seu marido. Que lindo. Geral perde a linha depois que esvazia o copo de caipirinha. Te levo à loucura. Agarro seu cabelo com força e com ternura. Não ligue para aquela que eu peguei na rua. O quê? Se é pra você, é toda hora que a minha saudade tá sempre dura. Relacionamento moderno. A gente se dá bem sem dever satisfação a ninguém. Igual a gente não tem. O bagulho fica doido, a temperatura passa de 100. Não vai e vem. Vai e vem, nada. Que isso é cachorrada sua. Que conversinha é essa de outra que tu pega na rua? É que eu tava pensando. Fica quieto que você tá gaguejando. Não quero mais ouvir sua voz. Não. Esquece essa ideia de ficarmos a sós. Não faz assim. Como não? Calma. Só se eu fosse louca. Te dou condição, você me fala de outra. Fico com água na boca. Mas não posso me render a você que não se cuida e não faz por merecer. Peraí. Se for falar daquela despencada, cala a boca, vai embora que eu não quero mais ouvir. Olha só. A nossa noite acaba por aqui. Se deixar vou te agredir, insistir vai ser pior. Não acredito. Achou que tava tudo no seu nome, escorregou e se arrasou. Não quero te ver aqui. A fila já andou, você caiu e não notou, melhor sair. E aí? Não quero você invadindo a minha vida. Não. Na minha casa pra você só tem saída. Só. Iludida, achei que tu tinha mudado. Tem coisas que não mudam, tu continua safado. Pra mim você é coisa do passado. Homem igual você tem mais é que ser corneado. Já tem outro negão engatilhado, safado. Sem briga, não me trate como se fosse inimiga. Vai embora e depois você me liga. Só não demora que já tem várias na fila. Sem briga, safado.